Um dia uma cigana leu a minha mão, falou que o destino do meu coração daria muitas voltas, mas ia encontrar você. Alô, Tatão! Eu confesso que na hora duvidei, lembrei de quantas vezes eu acreditei, mas não dava certo, não era pra acontecer. Foi só você chegar pra me convencer que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer. Foi só você me olhar que eu me apaixonei. Valeu a pena esperar. Esse é o grande amor que eu sempre sonhei. Vou te amar, pra sempre vou te amar. Quero seu carinho, sua boca pra beijar. Vou te amar, pra sempre vou. Cigana leu a minha mão, me promete amor sincero uma vida inteira. Essa é pra você, Rafaelzinho. Com você o meu inverno vira primavera. Vive me jurando estar apaixonada, prometeu o mundo e nunca me deu nada. Você não cumpre nada. Se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu. Vou provando o gosto amargo do seu doce mel. Faz a segundinha aí, Matheus, vai. As mentiras das palavras entram no seu jogo. Procurando água, só encontro fogo. E queimo nesse fogo. Quando você fala tão apaixonada, meu amor, eu sempre estarei contigo. Olho nos teus olhos, me emociono e choro. Sei que é mentira, mas me sinto vivo, mesmo sendo falso ar. Sinto que respiro. O mentes tão bem que parece verdade. O que você me fala, eu vou acreditando. Mentes tão bem que até chego a imaginar que não quer me enganar, não me ama de verdade. Você mente tão bem. Não me ama de verdade. Oh, oh, você mente tão bem. Isso é ao vivão. Faz barulho aí, Bahrein, vai.